Patrocínio e região em uma só frequência. 810 AM. Rainha da Paz, sintonizado com o seu coração. Rádio Rainha da Paz, a rádio da família. Você quer ouvir o que há de melhor? Então sintonize 810 AM, Rádio Rainha da Paz. A música Saudade do Dia. Yeah. paz.